quebrada já. Tem ganso na parada, irmão. Quebrada já, tem ganso na parada, irmão. estrada. Tem canso na parada, irmão.